montanha, no alto onde as águas são tranquilas, vou lá aliviar minha alma sedenta. Quando estou no alto da montanha, meus problemas tomam outras proporções. Ah, como adoro estar lá na montanha. É lá que eu sinto sua glória e poder. É tão mais fácil pra confiar e crer lá na montanha. Mais feliz, mas sei que o meu lugar não é na montanha, não, não. Aonde tu me enviares irei, tua missão para mim eu bem sei, é lá no vale. Lá na montanha.